Essa missão de cavar, cavar, cavar, é a nossa distra. Cavando nossa mina, noite e dia sem parar. Brilhantes de outras pedras poderemos encontrar. Se temos sorte, vai haver um milhão de pedras pra escolher. E com tanta pedra pra escolher, o que é que se vai fazer? Oh!